Família 33, essa é a biqueira sonora, rapaz. Já puxaram uma síntese de sua caminhada. Esse bicho só se envolve em várias laranjadas. Palmundado, robôzinho, verdadeiro lomberrada. Senti o drama, playboy. Os irmãozinhos já tão lhe ponteando. Todo mundo sabe que você tá cabanando. Mas você continua desacreditando. Quer tá sempre por perto pra ganhar os adianto. Em todo canto quer tirar malandro. Fica se achando prego, vídeo, cranco. Os caras tão ligado em quem tô falando. Em todas as biqueiras o seu nome tá rolando. Nos quatro cantos da cidade é só crocodilagem, inveja e maldade. Sempre da sua parte esse seu olho grosso atrasa a lei dos corre. A sua caminhada aqui na Zarete X9, pega logo as peças e vamos caçar. Esse pilantrinha hoje vai rodar. Dessas impurezas nós vai se livrar. A rua cobra caro de quem desacredita. Vai pagar pela língua, seu conspirador. Cê procurou problema, agora cê encontrou. Tá todo mundo pronto, diz que demorou. E nós vai cobrar vacilo, porque ele é lomba errada. Tá atrasando a jogada, ele é lomba errada. Deixou falha na quebrada, ele é lomba errada. Entregou a rapaziada, ele é lomba errada. Ah. quebrada. Quando ele morrer é bala, pedra ou paulada. Quando aconteceu ninguém viu quem atirou. Morreu pelo errado, perdeu amor, só teve a dor.